liberdade é meu espaço. Escasso a vida, desprezo o cansaço. Laços e amigos que nunca desfaço. Sei que no fim ainda faço golaço, faço. Nunca pensei que seria, as barreiras sempre permanecem à minha frente. Mas eu sou mais forte que quem as vigia. Já cansei de tanta hipocrisia, já cansei de gemer de vazia. Hoje sei o caminho é longo, mas sigo seguro e de cabeça fria. Pressa não é correria, eu vou a passo largo a pé. Topo da vida me espera, que no brefo eu boto fé. De carroça no meio de mil Ferraris na autoestrada. Do topo da vida que me espera, no fim da jornada eu vou tranquilo na calçada. Cada passo uma pegada, mas minha força de vontade é mais que 10 mil cilindrada. É fato que em todo lugar eu vejo inveja, não dá. Se nego me odeia tanto, então por que me imitar? Não dá pra entender o sucesso e o futuro, mas quanto mais perto eu chego, mais dou com a cara no muro. Não dá pra entender os que se dizem puros, mas não vai sobrar nenhum depois que nós sair do escuro. Se tiver que ser assim então, que assim seja. Mas faça o que deseja, só não espere de bandeja. Tudo que você planeja não mostre pra ninguém. Ande com suas próprias pernas, vai ficar esperando quem? Se tiver que ser assim então, que assim seja. Mas faça o que deseja, só não espere de bandeja. Tudo que você planeja não mostre pra ninguém. Ande com suas próprias pernas, vai ficar esperando quem? Na vida, me ligo na trilha. Vivo ela como é pedida. Sem tirar medida, pronto pra guerrilha. Combato com a voz, minha arma é batida. Então faço, não disfarço. Sigo e honra a minha sina. Só não vou servir de ponte pra ninguém passar por cima. Trago o cavalo no pelo, na crina. Do pé da montanha ao topo da colina. Deus determina, na fé me ilumina. Pro meu castelo não vira ruína. Esse som é pra quem soma. Entende meu idioma. Supere seus hematomas. Um guerreiro não beija a lona. E infelizmente, gente da gente adora quebrar a corrente. Doido pra me ver sem os dentes. Mas quando tu fala, eu fico sorridente. Quem tem boca, fala o que quer mais na rua, perde o seu respeito. Cada um no seu cadar daquele jeito. Eu não bato no peito pra dizer que sou o manso. Guardo tudo aqui dentro, encaro o dia de amanhã e nada vaza. Na mesma gota que transborda a taça, afogo o sentimento num copo de cachaça. Sei, nada de graça, os amigos são pé no chão. Pra vencer nos falta pouco, rumo ao topo do mundão. Se tiver que ser assim então, que assim seja. Mas faça o que deseja, só não espere de bandeja. Tudo que você planeja não mostre pra ninguém. Ande com as suas próprias pernas, vai ficar esperando quem? Se tiver que ser assim então, que assim seja. Mas faça o que deseja, só não espere de bandeja. Tudo que você planeja não mostre pra ninguém. Ande com suas próprias pernas, vai ficar esperando quem?